manifesto a favor do bem sem distinção de credo ou cor. Pecar, mas sempre carregar consigo um grande amor onde eu for. Sinais eu deixarei no ambiente, pra que sejam repassados numa corrente crescente. Desse jeito, serei persistente nos meus feitos, tocando o fundo do peito, mudando alguns sujeitos pra melhor. Pois todos têm dentro de si um dom maior. O seu lado bom irá reinar, se a metade ruim não expandir, e assim haverá de ser. Não fica pra posteridade a nobreza dos seus feitos, mas não pra me sentir preconceito, ser perfeito e sim mostrar coragem, dar a cara pra bater se necessário. Fazer acontecer, mexer no imaginário, fazer fluir pensamentos bons, usufruir dos dons, pra que as intenções possam seguir nos sons. Se identificar com quem tem o mesmo pensamento, quem sabe se manter sobre qualquer tormento. Vou carregar comigo a lealdade e crer que ela está acima da fidelidade. É assim que vou prosseguir, espírito benevolente, pra quando chegar a hora de eu partir, que sigam a corrente. Fortaleça a corrente onde passar, a pureza do ser irá surgir, e assim nessa terra ficará só beleza. Quando eu partir, deixo o que é bom pro mundo onde passar, a pureza do ser há de surgir, e assim nessa terra ficará só beleza. Quando eu partir, então vejo o desejo transcende o meu verde olhar, sentimento único, simples de explicar. Conheces minha alma, ninguém pode imaginar. Meus caminhos cruzam seu em sinal de harmonia. Inocentes sorrisos me trazem nostalgia. No céu cinzento, semblantes de preocupação. Desejos egoístas assolam minha nação. Sangro meu coração, observo imensidão. Por instantes eu reflito, procuro motivação, pra que a poesia jamais seja ilusão. Sou lúcido poeta, amante da paz, procurando soluções porque hoje nem as vejo mais. Mesmo que aos trancos e barrancos, muitos se vão duvidar no peito. Sentimentos francos, mantendo o brilho no olhar, guiado por meu coração nesse terreno obscuro. Planto aquilo que acredito pra colher no futuro. Existência iluminada, pronta pra qualquer parada. Jogo a semente no solo nessa longa jornada, fortalecendo essa corrente invisível, fazendo com simplicidade o que parece impossível. Porque sem amor nada se constrói, e a maldade é um sentimento que as virtudes corrói. Por isso faço bem, sem nunca olhar aqui. Talvez assim a humanidade vá um passo além. Fortaleça a corrente onde passar, a pureza do ser irá surgir, e assim nessa terra ficará só beleza. Quando eu partir, deixo o que é bom pro mundo onde passar, a pureza do ser irá surgir.